Oscar Bravo, é contato radar, o pousado desceu até 4 mil pés, os bichos na 013. 4 mil, nós vamos fazer uma adulta. Condições, manter a prova do VR e modifica mais próximo e prossegue direto à base de 917, tem condições? Ativo, mantém a prova do VR na escuta para modificação da GELI, o Oscar Bravo. Salvador, prossiga. Eu sou o Tam, mais um Bravo. Estação de reposto da função 2, função 1, função 13 do padrão. Roda 3. Mais um Bravo, você encontra isso em que posição? Função 2, função 1. E essa estação de reposto para função 13, é roda 3 do padrão. Eu já dei início do reloque e reparte o término. Ok, obrigado. exatamente igual, setor 4060, propõe modificação para prosseguir, inclusive a detonação marcada da recarga. Sim, plano FM cancelado aos 30, desça para 1500 pés, resiste 1013. Foi na proa 235 à direita, nesta proa vai interceptar o sinal de 4 milhas da 17. Beleza, tá perfeito. 235 para 1500 vai botar o sinal de 4 milhas. Eu acho que a Bravo já visto o aeródromo? O aeródromo sim, a pista é aeródromo. Vamos com o visual com a pista. Está agora meia dúzia de milhas norte de Salvador. Alfa Bravo para informação, está 4 meias agora da cabeceira 97. Ainda não visual, com quem? Avistada, Cícero. Eu tinha na torre, Salvador, no 895, para o povo. Obrigado, 895. Salvador, bom dia, só para o Whisky Oscar Bravo, final, pista 17, baixou e travou. Whisky Oscar Bravo, boa noite, avistado, livre pouso, pista 17, vento 0, 0 graus, 4 nós. Livre pouso, 17. Ok, na escuta aqui é o Mike Bravo Golfo. Mike Bravo Golfo, na escuta, prestiga. É, informando perto do reboque, obrigado, bom dia. Bom dia. Bravo, sala 38, confirma parte? Gente, a parte está livre do corte, boa noite.